voo direto da El. Voo da El até o 3, vamos lá, avião. Salvador, avião para retorno, pena do vento, torna zero, interplana, pouso no Pátio Gabriel. Guardião, direto, reporte final. Reporte final, guardião. Sendo identificação, autorizado via chegada a mar e desça para 2 mil pés, altímetro no 013, autorizado final LS 100X-ray, sem o glide, reporte estabilizado no LOC, então 3216. Afirmativo, autorizado 2 mil pés, desce via, apontará no localizador, X-ray sem glide, 3216. Pronto. Pode voar na planta de TAP 3216? Pode voar na planta de TAP, então 3216. ETAP 3216. Agora no 3, apontará no colo guardião. Entendi, tá 3216. Ah, poderia ser mais um instrumento da pista em relação a efetivo? 3216, informo que os últimos 90 metros estão deslocados. Confirma, senhor? Confirma a informação da TIS. 90 metros, a cabeceira 90 metros deslocados. Os primeiros 90 metros da pista no zero estão deslocados. Apenas isso, o restante operando. O restante após os 90 metros operando em toda extensão. Informo que não está chovendo e os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Pois sim, senhor. Apenas os primeiros 90 metros. Obrigado. Guardião, solo ao 15, frequência livre, Minha decimal 4. Papa Charlie, Papa Charlie, autorizado, aliás, decolar. O ajuste 1013, vento 80 graus, confirmo. Chamando 28 decimal 8. 288, obrigado. 7, controle 1935, boa viagem. 1935, bravo, Charlie. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Charlie, Papa Charlie. Papa Romeu Charlie, Papa Charlie, contatorada na decolagem, suba para nível 320, saída da EL. Para o 320, nada é o Charlie Papa Charlie. Charlie Alfa, tá na escuta? Mike Charlie Alfa, torre. Controle Salvador, gol no 754, informação, bravo. 754, acende a identificação, autorizado via chegada a mar e desce para 3 mil pés, altímetro no 0 no 2. Via mar e 3 mil pés, ajuste 1012, gol no 754. Chegar pronto, cópia. Salvador, Siri, 040, decola da 97, curva direita, subida da EL, transição, quais são? Da EL, DCT, a subida, 0123 é o código, frequência do controle, 199.35, torre 1.96. Afirma, tio, autorizado, acelerando 40, decola da 97, curva direita, saída da EL, após direto, 0123, transforma, controle 1935, a torre 686, tudo como é que será? Correto, tá no pátio 5. Chama o ponto para acionamento. Terra. Na caixa prego. Deixa na sua terminal, o Delta vai aparecer. Sente, reporte pronto para a descida. Pronto, está no ponto ideal. Descido, o Delta vai aparecer. Salve, Salvador, Siri 040, retorno no 7, direita. Subida da EL, pode direto, Siri 01047, o código, frequência do controle 19.358 em 19.6. Ok, o Exo Novembro autorizado 17, lá à direita, subida da EL 0147, transporte, controle 1198, que Exo Novembro. Correto, parte 5, central operacionamento. X-Ray, maintain flight level 070, radio service terminated 61 miles from Salvador, call Aracaju approach 120.3 on Conde position. Call Aracaju, Control de Salvador, Gol 1754. Siga andando 754. A intenção é ser o aeronave da pista 1-0. Inicialmente mantém o perfil da chegada à Mari e aguarde para a aeronave. Aguardando na Mari, Gol 1754. Solo Vitor, Índia Juliette. Vitor, Índia Juliette, Valença, mil pés. Afirmo. Prisado, Salvador Valença, mil pés, decolagem 7, direita, corredor Axé. 0160, código, controle 19-35, torre 1-6. Autorizou Valença, mil pés, corredor Axé, curva direita, 0160 no código. 186-1935. Controle. Correto, Índia Juliette, lá no pátio 4. Afirmo com 5 a bordo. 05 no POB, ciente, pátio 4, chame pronto. Fora chamamento, taque decolagem, chame agora a torre, 1-6, ajuste 1-0-2. Ciente, Juliette. Na escuta. Charlie, acione o código 5063. Atitude que vai manter papo aí com o Charlie. Corre Victor Índia Juliette para acionar, pátio 4, 5 a bordo. Confirme o Eco Victor Índia Juliette. Afirmo. Gente, acione, repórter táxi. Juliette. Eco Charlie, confirme tempo de voo. Para o táxi do Victor Índia Juliette. Juliette, táxi, aporte para o ingresso. Juliette. Ciência, 264, 1288, Charlie Papa Charlie. Tá, 3, 2, 1, meta, acertando o localizador. Complete final da ILS X-Ray, sem um glide, torre 8, 2, 6. 2, 6, obrigado. C54, desça para nível 030. Nível 030, bom, no 754. Aguarde o R9. Aguardando o R9, bom, no 754. de espera pronto. Julieta, decolagem imediato? Afirmo. Autorizado, ingresso de decolagem, 230 graus, 3 nós. Julieta. Salvador, boa tarde, AV6741, 340 Guarulhos. Quem será coordenado? Alô, Vitor, vai Quebec? Vai Quebec, Valença, copia? Vai Quebec, autorizado, Salvador, Valença, no teste, é código 7, direita, corredor Axé, código padrão, 0160, correção 0161, código, sequência do controle 19.35, torre 19.6. Vitorinha Juliette, Vitor, Mike Quebec, decolando 7, da direita, Axé, taca prédio de César, até Valença, 0161, no teste, 18.62, a torre 19.8, controle 1. Vai Quebec, o treinamento correto, tá no pátio 4. Fala o sinamento aqui da colagem, torre agora em 1.6, ajuste 1.0.2, confio para B. Tá com 5 agora. 0.5, chama agora a torre para decolar. Fala o sinamento aqui da colagem, o Quebec, bom voo. 8.62, Quebec. Salvador, azul 4.0.61. Azul 4.0.61, Campinas, será coordenado. Forma sem curso, abraço. Reporte na final. Autorizaram descida para 2.500 pés na proa do... É possível a proa 368, voo no 754? É possível. Ok, a proa do 368 então, voo no 754. Controle, Vitor India Juliette. Papatango, Vitor India Juliette. Mantém sem condições visuais. Corredor Axé, um no meu país. Reporte para da barra. Juliette. No 754, reporte na final da aeronave. Vai reportar agora no 754. Fica aí na escuta. É que o Zulu 9M na escuta. Índia, portão 03. Alfa Índia 03, 32 ou 90. Na final da RNAV da Delta, voo no 754. Voo no 754, completo final da RNAV, chame. Aguarde para transferência de comunicações. Desce para 2.500 pés. Ok, aguardando, descendo para 2.500 pés, voo no 754. Controle de Salvador, muito bom dia, dia azul 4082. Azul 4082, acione identificação, autorizado via chegada mar e desça para nível 050. Para o 050 via mar. Indicado Azul 4082. Está reduzindo para 250 como solicitado pelo controle anterior. Tente. Charlie Alfa, boa. Prossiga. Tchau, pro vento Salvador, é 150 graus, 49. Controle questionou se o seu tempo é ser regulado direitinho. Cliente, tá autorizado, reporte nada e pronto, direitinho. Coordenação, Papa Eco Charlie. Se caso solicitar a frequência do centro, entre em contato em 126.85, alternando 25.45. Papa Eco Charlie. Então retorno, Papa Eco Charlie. November. Cliente, está autorizado, reporte Papá. Reportará November. 76741, copia? Sim, copia, objeto 6741. Pronto, pra copia, 6741. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Serra, parte 5, é o terceiro para táxi, autorizado o táxi, é o quarto da decolagem. Tá pronto, dá 3-5, Mike Tchalão. 5-1-0-5, transponde. 19-3-5, controle ADM-7-0, 7-4-1. Red, porta 04, sempre vai puxar e pega a chamada. Tá, baixado, travado? Baixado e travado. Boa, gente. Estão no zero, todos autorizados, 140 com 62 lá. Ok, pouso autorizado, pista 10, menos 90 metros, confirma? Mateus, só os primeiros 90, só a parte de concreto da cabeceira, está impraticável, o resto está operando normalmente, o vento 148, sem chuva na vertical, pista seca. Sim, que obrigado. Agora transição Gonza, código 5107, frequência do controle 19.35. Campinas 360, Rafael 58, saída Gole, transição Gonza, transponder 5107, 1935, controle outro 4061. Correto, portão 09, chefão para pushback, assinado. 4061. Mike Tchalhoff. Ativo, cruza a pista, taxinho via Mike Lima, chama no ponto de espera 35. Mantenha papá, é o terceiro para decolar, Salvador. Mantém mil pés. Mantém 17. 7 ali, mantém. Vera Cruz, informa o tráfego na posição de 12 horas, está a 10 milhas, rumo ao nordeste. Passando 2.500 pés para 1.500 pés. O equipamento é um Papa Alpha 34, um Seneca. Sérgio Juliette. Trine Juliette, reporte na 20ª milha de Salvador. Vai reportar, Juliette. Vai passar e tap, depois pode aprovar o 368, gol no 941. O 941 tem condições de voar no servidor 366, após etapa. Positivo. Deixa após o top, atrizado 366, desce para 2.500 pés, reporte na final da R9, gol no 941. Chegando na final da R9, está na proa do 366 agora, descendo para 2.500 pés, confirma ajuste? Ajuste no 0 no 2. Controle Salvador, está 3834, informação Bravo. Para ingresso, Max Calhão. Chale Alfa, mantenha a posição, aguarde ingresso. Mantendo a posição, Max Calhão. Pista no zero, com os 1.200 metros impraticáveis da pista no zero, está 3834. Afirmativo. Informo que a pista no zero está deslocada a cabeceira os primeiros 1.200 metros. Tá Ok, pela informação do artista estava só 90, mas tem condição de pousar. Sete. O azul 4082 passou a Mari, está cruzando 080 para 050. Sente azul 4082, solicita a Renato. Consiga. 09, pushback acionamento. Autorizado, sem mensagem. Passará. Alfa linha decola 35, 1,80 graus, 49. Alfa decola 35, tá calhão. 754, solo aos 3,5, direito no 219. Direita, 1,219, igual no 754. Mike Quebec, decolar os 3,5, controle 1935, tem a volta. Do lado 35, select. Onda, mas pela carta, o senhor deveria estar 1,500. Entendo, eu estou a 1,500, no meu está começando mais duas milhas para dar a coisa. Desculpa. Ajuste no 0,12 no momento, nessa altitude isso interfere com as aproximações da pista no 0. Então vai descer mais rápido um pouco. 5 milhas atrás você já deveria estar a 1,500 pés. Matinho, agora para Veracruz, não dá para passar. Bacalhau. Charlie Alfa, autorizado a decolagem, 1,60 graus com 5 nós. Iniciando o grato, Bacalhau. Charlie, controle, voltando? Passei. Outra informação, você já passou Veracruz há 6 milhas atrás. Então, pera, só não tá errado aqui nosso. Nosso GPS. Você já passou, tem 6 milhas. Agora parei, pessoal. Perdão, pessoal. Vou verificar depois no solo. Vitor Linha Juliette, 20 milhas afastado, mantendo a mensagem. Confirme. Para a coordenação. Passando Sierra Vista 366, gol 9941. 9941, com flash final da R9, chame torre no 8.6. 8.6. Charlie Alfa, decolada 38, chama controle, 1935, Covete. 935, Machalhaço. Torre do Salvador, este é o gol 1941. 941, boa, ajuste no 012. Continue a próxima ação, reforço para não deixar travada. Unidos 90 metros, está fechado. Gente, o gol 941, confirmando só os 90 metros estão fechados, não é 1200 não, né? Por enquanto só os 90, os 1200 vão ser fechados em alguns instantes. Tá ok. Livre da restrição? Sim, está livre da restrição. Grato. Dan 3234 está atingindo uma centena. Dan 3234 dessa via chegada para nível 040. Dando via chegada para 040, Dan 3234. Azul 4032, desça para 2500 pés, reporte na final da RNAV. Para 2500, informa que fará o localizador X-Ray, só o localizador. 4 horas e 10 minutos, da altera da Cupim. Problema ciente, mantém a posição. Sérgio, passará estabilizado. Aqui é que o X-Ray tá na escuta? Foi 1 no décimo meia, ajuste no 012, com azul 4061. Destaque Juliette Alfa na Charlie Torre 286, azul 4061. Para táxi 6741, 132, 1350 galeão. 50, solicito a RNAV da 10, por gentileza. Seixo da R9, mantém o perfil da chegada, aguarde a R9. 3174, perfil, aguarde a R9. Valeu. 434. Passando o Mike X-Ray. Do you listen me?